xingamento, sentimento, na favor o elemento correto. Só que você não tá esperto, prefere outra fita, troca o certo pelo incorreto. Papo reto, precisamos é partir, menos divide. Precisamos de mais somas, deixa fluir. Ser humano de verdade tá em falta no mercado. Vou dar uma passada pra ver se acho algo. Sonho alto, paga alta, meus problemas são os meus. No rap não existe Deus, no rap eu sou ateu. Porra, de King, não acredito nisso não. O céu virou inferno e eu vou puxar o cão. Arranca suas asas, taca o fogo, joga, não me atrasa. Jogo na brasa, aquela bagaça que não adianta em nada. Vagabundo das calçadas, detesto gente alienada. Que se foda toda gente alienada. Poetizando a vagabundagem, não tô de passagem, cheguei pra ficar. Vejo MC, tem conteúdo, cheio de história pra poder contar. Não vou adiar, vou engatilhar pra te derrubar. O mundo é nosso, cê não é meu sócio. Macavelli, vou reencarnar, é atirar pra poder matar. Vou ficar vivo sem me expressar, escolho a primeira opção. Nem vou arriscar, senão vou buscar. Não me arrependo do que já falei, do que já vivi, do que viverei. Sei que o tempo é rei, boto fé, me surpreenderei. Voarei, me destacarei, não falo inglês, isso eu já sei. Palavras fortes são agressivas, foda-se as suas leis. Palavras fortes são a verdade, por mais que doa, sempre agirei. Mano, é de lei, certo pelo certo, assim serei. Vários menor eu já vi sucumbir, em meio à fama, relis iludir. Sabe mesmo o que me faz sorrir? É tá fazendo isso daqui. Sou eu mesmo contra o mundo, Illuminati vai cair. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Vim. Me encontro livre, sei quem sou e o que posso. É obra-prima, meu chapa de fato, eu passo meu vício, meu ócio. A base de anticorpos naturais, família, amigos leais. Me livro da maioria de descasos, ações banais, coisas que te rodeiam. Claro, nem sempre você vê, desfocados demais. Muito sobe, sobe o que vem na porra de uma TV. É fácil de ver, gente que não crê, se rende e vai. Alguns fingem que não entendem, e de repente a casa cai. Sei, muitos se foram e já não voltam mais, né? Mentira traindo, passos fatais, reais e mais, rapaz, é nessa cidade. Alguns se perdem por necessidade, são atraídos pelo fácil, por viver no nível hard. Mundo de vaidade, de várias divindades, onde reina uma atração, sim. Mas a maldade, falta de oportunidade, na quebrada flui mais gangue. Ainda tem gente na espera de ver paz e não mais sangue.